Está no ar o aquecimento verbal. Os 28 minutos mais verdes da rádio. Começam agora os 28 minutos mais verdes da rádio. Começa o aquecimento verbal. Carlos, muito boa tarde. Olá, boa tarde, pessoal. Pois é, isto hoje vai ser assim porque a gente tem que partilhar o microfone. Vai ser um bocado esquisito isto. Vai ser um bocado esquisito. Tipo à vez. Sim, sim, tipo à vez. Vamos já ver se não vai dar assim nenhuma cabeçada. Pá, eu espero bem que não. Infelizmente a Laura não pode estar presente para fazer a emissão connosco, mas em princípio, se tudo correr bem, estará de volta na próxima semana. É bom que ouças, Laura. Mas esta semana temos convidados na nossa emissão, por isso não vamos estar aqui os dois a falar para o boneco, mais ou menos. Kind of. Não. É assim, temos connosco o Tomás Pereira e o Bernardo Afonso do podcast. Quer dizer, não é só um podcast, pois não. Antes de mais, boa tarde. Boa tarde. Não é só um podcast, pois não. Acho que podemos dizer que neste momento talvez não seja só um podcast. Aqui só um jeitinho, fala agora, perdão. Desculpa. Exatamente. Penso que neste momento não seja só um podcast. Mas começou assim? Começou assim. Começou assim? Nós começámos por ser um projeto que tínhamos uma ideia, que era fazer uma entrevista semanal em formato podcast, lá está. Uma personalidade que nós achássemos que seria relevante por alguma razão, ou porque não tinha uma voz, não é representado nos mídias tradicionais, ou porque nós achamos que até tem alguma presença mediática, mas não fala, se calhar, sobre os assuntos que nós gostaríamos de ouvir, uhum, ou com a profundidade que nós gostaríamos de ouvir. Uhum. E, portanto, começou com essa ideia de podcast, de uma entrevista semanal. Claro que depois, rapidamente, evoluímos para outros formatos, por exemplo, gravarmos manifestações, que é uma coisa que não se costuma ver nos meios tradicionais. Sim, é verdade. Não tem espaço ainda, não é? É uma coisa que ainda não tem espaço no panorama mediático. Parece que tem pouco espaço e parece que quando tem... pelo menos a sensação que eu tenho é que escolhem sempre a opinião das pessoas é enviesada. É sempre o espalhafato. É sempre o espalhafato. Por exemplo, recordo-me, é fácil cobrir uma manifestação, por exemplo, Marcha Global da Maria Joana. É fácil, sim, ir buscar 3 ou 4 casos caricatos para descredibilizar a própria manifestação. É verdade. Manifestação. Normalmente é sempre isso que nós vemos nos meios, chamemos de convencionais. Tradicionais. Sim, exatamente. Vocês são 7, por isso temos connosco o Bernardo Afonso e o Tomás Pereira, mas também faz parte da equipa o Frederico Raposa, a Maria Almeida, o Pedro Santos, o Pedro Zuzarte e o Ricardo Ribeiro, que foi com quem eu troquei estas informações todas. Ele não pode estar porque foi cobrir exatamente uma manifestação. Foi fazer mais um episódio da nossa rúbrica sobre manifestações, que se chama Na Rua. Na Rua. E esta era acerca do caso da queima das fitas no Porto, do vídeo. Sim, aquele vídeo que foi partilhado pelo Correio da Manhã. Pelo Correio da Manhã. E que tem levantado e realmente levantou grandes polémicas e a própria ERC, depois de muita pressão, se podemos chamar assim. Sim, muitas queixas. Sim. Muitas queixas, não é? Até nas redes sociais. Resolveu atuar sobre o assunto. Uhum. O podcast chama-se É Apenas Fumaça, mas vocês já têm uma abrangência. Isto já. Permitam uma piada fácil, isto já é uma fumarada. Já tem muita fume. Já tem muita fume. Como é que começou, no fundo? Quem é que teve a ideia? Quem é que teve o primeiro passo? Porquê? Eu não sei quem é que teve a primeira ideia, mas eu lembro que a primeira vez que nós falámos no É Apenas Fumaça, na altura não era o É Apenas Fumaça, nós ainda não tínhamos o nome, chamava-se simplesmente A Pasta na Drive, com as coisas, chamava-se O Podcast. Eu lembro que estava a levar o Ricardo Ribeiro a casa. E ele falou num bocado naquilo que o João já disse, na crítica feita aos órgãos de comunicação social, aos mídia em geral, e lançou a ideia para o ar. Pá, não era fixe fazermos uma cena assim, assim, assado. E combinámos na altura que íamos mandar mail a 3 pessoas que nós gostássemos de entrevistar. Na altura era o Daniel Oliveira, o Rui Tavares e o Pacheco Pereira. Uhum. E que se alguma delas respondesse, nós então fazíamos. Íamos começar. E obtivemos essa resposta e acabámos por gravar os 2 primeiros episódios, foram com o Rui Tavares e com o Daniel Oliveira. Exatamente. E o Pacheco Pereira, ainda estamos à espera. Uhum. Pacheco Pereira, eu já tive a oportunidade de ver o Pacheco Pereira em algumas apresentações e acho que ele é mesmo ocupado, porque ele anda lá com aquele, falta-me a palavra, aquele repositório todo, aquela biblioteca que ele anda, uhum, a criar, e pelo menos eu quando o vi fiquei com a ideia que ele é mesmo... muito afincado naquilo. Muito requisitada também, exato, não é? Também, isso também confere assim, um certo grau de incompatibilidade depois, não é? Daí, para a parte de reportagem e de manifestações, foi natural? Acho que foi muito natural, porque nós começámos, isto só para dar uma ideia, nós no final de cada podcast que fazemos com os convidados semanais, uma das perguntas que costumamos fazer off the record é... Se há alguém que acham que teria interesse, que poderia levantar questões pertinentes. E rapidamente começámos a perceber que há um núcleo de pessoas que se mexe muito e que não são as pessoas que mais visibilidade têm. Que não têm voz, não é? E é essas pessoas que vocês vão, é isso? É muito essas pessoas. Por um lado, as pessoas que não têm mesmo voz, e por outro lado, as pessoas que estão à procura de ter voz, com um trabalho muito bem desenvolvido. Nós, para dar um exemplo, há meia dúzia de pessoas que nós rapidamente começámos a perceber, através de conselhos para irmos falar com outras pessoas, ou através de artigos que escrevem em alguns meios. Por exemplo, a Joana Gurgel Henriques é uma pessoa que nós já entrevistámos para o É Apenas Fumaça, uhum. e que todo o trabalho que ela tem feito de reportagem, de investigação, maior parte das vezes no Público, são coisas que para a opinião pública parece que não chega a maior parte das vezes, mas são assuntos extremamente pertinentes. Uhum. Rapidamente, desses assuntos pertinentes, nós começámos a ver que, ok, há aqui manifestações e há aqui malta a mexer-se, que é interessante, se calhar, em vez de chamarmos para o nosso ambiente e dizer agora vem aqui gravar connosco uma entrevista, e a pessoa está um bocado exposta nesse sentido, não, vamos nós ao local, ao ambiente deles, exato. Documentar isso que eles estão a fazer. Exatamente, e isso foi um bocado natural, esse processo de perceber. Eu lembro que os Na Rua, que são o nosso segmento onde nós fazemos a cobertura das manifestações, as ideias foi um bocado natural, porque começaram a surgir ideias engraçadas que nos transmitiam mesmo para dentro da manifestação. Por exemplo, só para dar uma coisa tão simples, o Ricardo, ainda agora há uma semana, eu que trato do som, fiz uma edição Na Rua em que, por acaso, acho que foi no 25 de Abril, pus um cântico da manifestação, que é uma coisa que não se ouve nas meios de comunicação social, mas que é uma coisa interessante, e quem experiencia uma manifestação sabe que é uma parte fundamental. Nós pusemos esse cântico por cima do nosso genérico e achámos que aquilo, isto aqui de repente houve uma simbiose engraçada. Dá um toque diferente, não é? Transporta as pessoas para aquele ambiente, e estamos a tentar construir cada vez mais a narrativa do Na Rua, nessa ideia de como se a pessoa naqueles 20, 30 minutos estivesse mesmo na manifestação, uhum. e pudesse ouvir as pessoas a falar, pudesse sentir os cânticos, pudesse sentir qual é que era o ambiente. E nós agora acho que já temos Na Rua suficientes para perceber que é engraçado, porque as manifestações têm diferentes ambientes, diferentes moods, e isso é interessante perceber, e acho que já estamos a conseguir captar cada vez melhor esse sentimento. Porque também é um processo para vocês, não é? Isso também é uma coisa que vocês vão adquirindo, vão aprendendo, não é? Sim, sem dúvida. Na rua, atrás de Na Rua, não é? Sim, exatamente. Ainda há bocado falava a vez do genérico, eu tenho o vosso genérico é uma frase de uma pessoa a dizer é apenas fumaça. De onde é que vem esse certo? Exatamente. Pinheiro de Azevedo. É do Pinheiro de Azevedo, exatamente. Portanto, foi um dos primeiros-ministros portugueses logo a seguir ao período revolucionário. Sexto governo, talvez, não me lembro. E há um episódio célebre, eu não quero estar a cometer nenhuma gafe, mas penso que ter sido no Terreiro do Paço, em que ele estava a dar um discurso para a manifestação, e houve, não estava, uma manifestação, e rebentaram umas bombas de fumo. A população começou em pânico. Exato. E o Pinheiro de Azevedo, que era célebre pelas suas tiradas muito engraçadas, que entretanto é o tio-avô do Bruno Carvalho, estava ao género do Bruno Carvalho, disse calma, é apenas fumaça, o povo é sereno, e portanto essa frase, o é apenas fumaça, que muita gente pensa que é só fumaça, e é mau, porque o que ele disse foi mesmo é apenas fumaça, para tentar acalmar o povo. Acho que dá para perceber muito bem que é apenas fumaça. Sim, percebe-se. E está genialmente inserido ali. Pronto, mas a frase veio, o significado vem daí. Depois nós achámos piada ao facto de ser uma crítica implícita ao próprio nome, à maneira como... Tanto a parte do é apenas fumaça como a do povo é sereno. Exatamente. Nós conseguimos pegar nas duas coisas e transportá-las para um bocado para a crítica que fazemos. Exatamente. De certa forma, e para a situação que analisamos. Um bocado espicaçar as coisas. Vocês, os sete, têm formações, alguns completamente diferentes de outros. Fala um pouco do vosso background. Ia perguntar se dão todos bem ou se também... é que sete pessoas conseguirem se agradar, entre aspas, não é? Não é fácil. E como é que é aquele lado mais interno? Como é que isso é gerido internamente? Isto, se calhar, fazendo um bocadinho de voltando um bocado atrás, é facilmente explicável, porque, por exemplo, eu e o João e o Ricardo conhecemos há bastante tempo, andámos no secundário na mesma escola, o Fred também conhecemos pouco depois, a Maria é namorada do Ricardo, Pronto, e sabe, somos pessoas que já nos conhecemos há, já nos conhecíamos todos de uma maneira ou outra antes disto. Exato, antes disto. E portanto a relação é fácil entre todos. Sim, sim. Acho que é bastante fácil. Acho que a pessoa que, entretanto, eu sou o João. Pois, eu sou João Bernardo. Bernardo Afonso, já disse João e eu pensei, bom. Ups, olha, já tinha percebido, mas eu deixei. João Bernardo Afonso. Mas há sempre eu profissionalmente, normalmente, sou Bernardo Afonso. Eu é que sou, eu não sou nada profissional. Mas sim. Mas isto para continuar, só para dizer que, para terem a noção da equipa, das 7 pessoas da equipa, só o Pedro Santos é a única pessoa que não era nosso amigo, ou que nós não conhecíamos antes de termos começado o podcast. Tanto que ele foi a pessoa, foi a única pessoa que entrou para a equipa depois de termos iniciado o projeto, porque foi, lá está, daquele núcleo que eu tinha falado de pessoas que se mexem e que são bastante ativas e que fazem alguma coisa, o Pedro é uma delas. Pois é. Deixa-me interromper para dizer que o Pedro há de ser convidado deste programa também. Porque o Pedro... Estás sempre a dar spoilers, meu. Não. É porque o Pedro faz parte daquela organização que falamos muitas vezes no programa, que é o Geota. Exatamente. Nós não falamos aqui do Geota. Nunca falamos aqui do Geota nem de barragens. Aliás, ele está à frente do projeto. É um dos aumentos do projeto pelos Rios Livres, não é? Exatamente. E eu já troquei até algumas mensagens com ele. Eu fiquei surpreendido quando vi no vosso site que ele fazia parte, porque não sabia. Exato. E ele há de ser convidado também. Não como é apenas fumaça, mas do seu lado já de barragens. Barragens é um daqueles temas em que não se ouve muitas vezes. E é importantíssimo. Portanto, nós entrevistámos o Pedro acerca de barragens. Exatamente. E posteriormente ele entrou para a equipa. Foi aí que ele entrou para a equipa. Exato. Só para quem esteja um bocadinho descontextualizado, peço desculpa por fazer aqui este ponto, mas a barragem do Tua já está praticamente cheia, mas não se sabe muito sobre isso, e então sobre o Tâmega acho que vai ser mais ou menos a mesma coisa. Nós não falamos de barragens há 3 programas, acho que eu. Portanto, eu não sei como é que vamos resolver isto, Hugo, mas temos que dar a volta, não é? Estamos a viver, na minha opinião, vivemos agora uns tempos um bocado complicados, né, em termos de divulgação e de notícias. Há as fake news, há aquelas pressões, falando de outra pessoa que também conversamos muito, que é o senhor lá do outro lado, que é o Donald Trump. Uhum. Vagamente. E como é que... este projeto vai exatamente contra esse fluxo de clickbaits e tudo mais. Como é que, pessoalmente, vocês veem hoje em dia, não sendo todos jornalistas, como é que veem o panorama jornalístico hoje em dia? Não sendo todos, eu até digo que nenhum de nós é jornalista. Nenhum de vocês tem carteira, não é? Nenhum de nós tem carteira, apesar de haver 2 pessoas formadas em comunicação. Eu sou um... Há mais. Eu deixei um curso em jornalismo pendente, fiz 2 anos. Mas nenhum de nós exerceu nunca... O Pedro teve na Visão 6 anos. O Pedro teve na Visão 6 anos. Quase. O Pedro foi... exatamente. O Pedro é o mais jornalista. Pedro Santos é o mais jornalista de nós todos. Sim, mas ele entrou depois, posteriormente ao início, nunca nenhum de nós tinha. Exatamente, era aí que eu. Como é que vocês veem a situação atual? Eu acho que nós aí, aquela parte da complicação de ser que vocês estavam a falar de ser complicado trabalhar, há uma coisa que nos une muito, que é exatamente essa. Todos nós somos frontalmente contra isso, porque uns, pela formação que têm e pelo tato se calhar que têm por terem lidado com as questões da comunicação e da informação, outros simplesmente, como é o caso aqui do Tomás, por pura consciência política ou cívica, percebem que o que se passa não é só, na minha opinião, não é só mau jornalismo, é mesmo alguma coisa mais do que isso. É mau jornalismo de certeza absoluta, e não sabemos até que ponto é que não existe de facto aqui um problema onde as pessoas sabem perfeitamente, são formadas, são bem formadas, as faculdades de comunicação em Portugal são boas, falam sobre os temas certos, e depois acaba-se a fazer clickbait, porque é uma ótica comercial, é uma ótica de ser sustentável, mas a questão é que nós estamos a falar, não estamos a falar de um quiosque nem de um restaurante, pois. Estamos a falar do quarto poder, para quem, estudou a sério, como qualquer jornalista que tenha carteira tem que ter estudado isso, sabe que a importância do jornalismo é enorme. Sim, eu por acaso não estejo jornalismo, mas tenho essa convicção do quarto poder. Completamente. Acho que é praticamente indiscutível. Sei o que é um integral, isso dá para falar. É um integral. Não estou a entender. Não estás a entender. É uma questão que a maior parte das pessoas pensa, está bem, mas são só órgãos de comunicação, também têm que fazer pela vida. Não. São órgãos de comunicação que têm alvarás para poderem divulgar notícias, portanto, tem uma entidade reguladora que não funciona na maior parte das vezes. Sim. E que funciona para censurar o Shin Chan do canal PAN. Esse caso. Mas não funciona para os sucessivos casos de falta de ética, falta de ontologia e, se calhar, mais do que isso. Atenção. Sim, pois é. A verdade é que hoje em dia, com as redes sociais, também somos confrontados com mais temas do que se calhar era antes de haver a massificação do Facebook, por assim dizer, não é? Claro. Mas vê-se cada vez mais casos de que as coisas são contadas de uma maneira... Eu vou dar um exemplo que nós usámos aqui há uns anos. O Carlos trouxe uma notícia do National Geographic sobre cidades sustentáveis. Bem, já não me lembro qual é que era o assunto. Bora bem, isto, National Geographic, uma fonte minimamente. Só que eu era um artigo patrocinado pela Shell. Já me lembro. Ou seja, como é que nós vemos, como é que nós conseguimos olhar para aquilo de uma forma diferente quando o artigo é patrocinado por uma petrolífera como a Shell? Exatamente, isso é toda uma questão. Isto pegando um bocado também naquilo que foi das coisas que eu retirei mais na faculdade, que é o espírito crítico. Claro. Se ensinamento que os meus professores, eu tirei engenharia do ambiente, ensinamento que eles me transmitiram foi o espírito crítico. E é verdade, cada vez tu vês mais isso, que lês aquela notícia e tens que pensar duas vezes naquilo que estás a ler. O meu intuito ao ter trazido aquela notícia também, nós debatemos isso, eu lembro que nós debatemos muito vivamente essa questão, não é? Quer dizer, apostar no desenvolvimento tecnológico, por aí fora, mas a notícia, o artigo, era patrocinado pela Shell. Na National Geographic, não é? Mas é muito difícil escapar a isso. Isso é cada vez mais. O problema é com o modelo de negócio atual dos órgãos de comunicação. Para isso ninguém tem uma grande resposta. E se calhar o problema do jornalismo é que nas faculdades não se anda a debater isso, por exemplo. Eu não tenho uma grande resposta, mas tenho uma opinião sobre qual é que é o caminho. Se calhar não. Natural não é a palavra certa, mas o caminho das coisas, que é o jornalismo tem de ser, como foi até uns anos antes deste boom do online, o jornalismo tem de ser pago pelas pessoas. É verdade que isso entra em conflito com uma coisa, eu também não quero entrar por caminhos tão metafísicos, mas a informação nos dias que correm tem tendência para querer ser livre e de borla e não paga. Sim, sim. Mas, e o problema é que esta questão do jornalismo, isto não é a primeira vez que está a acontecer. A altura em que os órgãos de comunicação social se tornaram viáveis, na altura dos Yellow Papers, foi exatamente os primeiros jornais que acederam a ter publicidade paga. E esses jornais, por um lado, é perverso, porque por um lado havia interesses económicos e eram moldadas a forma como as notícias eram dadas, mas por outro lado estava-se a dar informação, mesmo que filtrada, a uma grande percentagem da população que nunca tinha tido acesso à informação. A questão é que hoje em dia esse problema pode ser ultrapassado de uma outra maneira. É que nós vivemos numa sociedade completamente diferente e com ferramentas completamente diferentes. Nós hoje em dia, o cidadão médio a viver em Portugal tem acesso à internet, por exemplo. Sim. E consequentemente tem acesso a todo o conhecimento. Exatamente. E portanto, o cidadão comum hoje em dia tem que ter um espírito jornalístico, um espírito crítico, um espírito de saber, sem dúvida, perceber sem dúvida. O que é ou não é verdade. Isso aqui bastante quando estamos a falar dos nossos temas ambientais, não é? Lá está, são temas sensíveis e temos sempre de ter algum cuidado com aquilo que dizemos, com as calinadas que damos ou não damos. Ia-vos perguntar agora, já fizeram algo? O projeto está a fazer um ano, mais ou menos, não é? Sim, está perto disso. 3 semanas. Sim, queria-vos perguntar, das pessoas que já entrevistaram e das marchas que já... das manifestações que já tiveram a oportunidade de acompanhar e de reter depoimentos, qual é que foi aquela que vos marcou mais? Se tem alguma especial? Aí nós devemos ter coisas opiniões completamente diferentes. Sim, vão pessoas diferentes às manifestações diferentes, não é? Sim. Eu tenho a dizer até que o que me marcou mais a mim foi uma manifestação, foi uma entrevista que nós fizemos a uma jovem que era, portanto, uma refugiada, uma jovem refugiada libanesa, creio eu, mas que esteve a viver na Síria. Eu não estava presente na sala, fui eu que fiz esse som e saí a uma dada altura porque estava bastante emocionado, porque é um relato demasiado forte. Temos à nossa frente uma pessoa que é da minha idade e que neste momento os pais dela estão na Síria a ser bombardeados. Ela não sabe bem o que é que se passa, o que é que se passa. Ela teve que fugir de uma situação atroz e nós não, quer dizer, por muitos problemas que possamos ter aqui neste lado do mundo, quando somos confrontados com isto, uma coisa é ler, e eu até gosto bastante de ler, considero uma pessoa bastante informada sobre esse assunto. Quando temos à nossa frente uma pessoa a dar-nos esse testemunho, é diferente. Essa aí marcou-me bastante, entre muitas outras que eu achei incríveis. A mim, se calhar, um bocadinho mais light, mas recentemente nós entrevistámos a Mariana Mortágua e para mim foi fantástico, porque acho que conseguimos fazer uma coisa que é uma coisa que temos de fazer quando entrevistamos pessoas que já têm espaço público, que é não ficar pela superfície do gelo, porque, sabe, a Mortágua, quando vai à televisão, é quase inevitável que lhe perguntem, e o deputado do PSD que estava na terceira fila a tirar o macaco do nariz? E nós conseguimos focar-nos simplesmente no conteúdo e naquilo que ela sabe, naquilo que é a formação académica dela, que é economia, simplifica conceitos que aparecem todos os dias no tal jornal e que ninguém sabe bem o que é que aquilo quer dizer. E ela foi fantástica a fazer isso. Pá, e acho que foi uma entrevista também muito bem conseguida da nossa parte e atingimos esse objetivo na perfeição. Pois também há esse lado de, às vezes, não estupidificando o tema, sim, mas simplificá-lo para que as pessoas, para, claro, toda a gente, e que seja o mais abrangente possível, não é? Em alguns temas específicos isso é muito importante se fazer. Em economia, claro que isso é importante. Também entrevistámos o João Camargo acerca de aquecimento global, e também há muitos conceitos à volta do aquecimento global que precisam de ser explicados, porque uma pessoa que não esteja informada acerca do assunto poderá não... Essa é a base de todo o projeto, é tentar, exato, pegar num tema e dizer, não, o que interessa, vamos ouvir até ao, exato, fim as opiniões. Nós, por exemplo, temos uma série sobre a religião, que ainda está por terminar, ainda hão de sair mais algumas entrevistas, mas já fizemos, portanto, sobre com ateísmo, com o Ricardo Luz Pereira, uma pessoa que consegue defender, sim, parcialmente, óbvio, porque eu... mas de uma maneira honesta, pelo menos intelectualmente, consegue defender o ateísmo, e é isso que nós procuramos sempre, é a honestidade intelectual, uhum, acima de tudo. Uhum. Já falámos com, chamámos uma mulher para falar sobre o Islão, Faranás, falámos com a Esther Muxnik sobre o judaísmo, e portanto, lá está, e até posso dizer que na maioria da equipa somos ateus, e estamos a fazer um episódio sobre religião porque é importante perceber isso, é uma coisa que vão, quer queremos ou não. Vão abordar alguém sobre o catolicismo? Sim, sim, sim. Estamos ainda a tentar, nós temos uma ideia de com quem é que queremos falar, mas ainda estamos a tentar... Não vamos dar spoilers? Não, uma das coisas que nós podemos dizer, que não temos a certeza que seja isso ou não, nós gostávamos muito de... Espero não estar a cometer nenhuma inconfidência. Gostávamos muito de entrevistar uma mulher sobre catolicismo, yeah, porque não se costuma falar. Normalmente ouve-se falar, e de maneira interessante, padres. Nós, para entrevistar, nunca iríamos buscar. Tinha que ser, lá está, a tal honestidade intelectual. Nós gostamos muito do Tolentino Mendonça. Mas uma mulher falar sobre... Apesar de não concordar 100% com isso, percebo perfeitamente o vosso ponto de vista agora que me estás a dizer, e vai ser uma conversa muito interessante. Acredito que possa ser uma conversa, claro, muito interessante. Claro. E espero que seja, sim, espero que seja realmente muito boa. Eu só queria fazer aqui uma questão antes de dizer o que ia dizer. Vocês estiveram a falar de vários temas. Eu queria que me dessem um exemplo, por exemplo, de um tema que vos tenha tirado do sério. É para uma coisa que vocês tiveram a debater, uma entrevista que tenham tido que vos tenha tirado do sério. Não só possa ter sido pela pessoa, o que ela disse, uhum, mas o tema em si. Conseguem dar um exemplo que isso tenha acontecido? Eu consigo dar é uma coisa muito superficial, mas sempre que entrevisto... não é que me tire do sério, mas sempre que entrevisto malta que é contra a União Europeia, muitas vezes irrita-me um bocado o facto de eles serem contra, e depois quando se lhe pergunta, então qual é que era a tua solução? Se não sei, tem de ser estudado. É uma coisa muito superficial, mas é sempre um nervozinho. A mim tirou-me do sério, a entrevista, nós fizemos uma entrevista aos truques da imprensa portuguesa. Uhum. Fomos, creio eu, o segundo grupo a conseguir entrevistar os truques, o primeiro, sim, foi o Alvin. E tirou-me do sério a parcialidade, porque eu acho que foi nesse primeiro, já fizemos há bastantes meses, e esse foi um dos primeiros podcasts em que eu percebi que, pela reação das redes sociais, percebi, ok, estamos a crescer, começar a invadidos por malta que não sabe pensar. Porque os truques da imprensa portuguesa não tinha essa consciência, e foi aí que me tirou um bocado do sério. Aquilo pretende ser um trabalho objetivo, e as pessoas interpretam aquilo com parcialidade sempre. E isso aí chateou-me mesmo muito. E depois de conhecer, para além da entrevista, conhecer o projeto, que não conhecia, nenhum de nós tinha qualquer ligação com os truques, mas depois de conhecermos as pessoas por trás do projeto, chateou-me especialmente o facto da malta não saber nada do que anda a falar. Exato. Não são mesmo. Percebi ali de que, ok, eu tenho uma informação que a maioria das pessoas não sabe, e posso agora confrontar esta informação, que tenho a certeza que é verdade, com o que as pessoas dizem. E é nojento, porque a questão, não corresponde nada, sim, à verdade. Nada de nada. Comentários de internet e de exatamente, Facebook, não é? Também temos uns engraçados na nossa página. Mas é mais grave quando, isto só para falar, que só para acabar o tema dos truques, é mais grave quando nós temos o diretor do Expresso, exato, a comparar, sim, uma guerra com os truques da imprensa portuguesa. Sim, sim, sim. Por questões que eu aconselho as pessoas a irem ver essa discussão. Sim, procurem, já foi há algum tempo. Se precisarem, internet, o Ricardo Costa, truques da imprensa portuguesa, Twitter, facilmente vão chegar lá, e é absurdo. Vocês têm 7.290 likes na vossa página do Facebook. Já devem ter chegado aos 7.300. Eu fui contar like a like. É capaz de ser isso. Bom, o nosso tempo está a chegar ao fim. Isto passa num instante, mas queria-vos agradecer de terem vindo até aqui e conversar. Não falámos quase nada de ambiente, mas acho que a conversa foi super interessante. E obrigado, era exatamente. E eu revejo, permitam-me esta frase, que eu revejo um bocado o aquecimento verbal naquilo que vocês também fazem, e acho que fazia todo o sentido trazer-vos cá até ao programa. Queria que nos dissessem, quem não sabe, onde é que vos podem encontrar nas redes e sites e Facebook. Antes de mais, obrigado também nós pelo convite. Exatamente, obrigado. Foi uma conversa bastante interessante. Podem encontrar-nos na nossa página de Facebook, através da Apenas Fumaça, no nosso site apenasfumaca.pt, sem a cedilha. Sim, sim, não se esqueçam da cedilha. Exatamente. E podem nos ouvir depois em várias aplicações podcast, várias plataformas, iTunes, podem nos ouvir na Comunidade Cultura e Arte, também, que eu aproveito para dizer que é uma página extremamente interessante. Exato. Com conteúdos fantásticos. Podem nos ouvir também na Rádio Universitária do Minho, SAP24. Portanto, estamos a tentar espalhar o nosso espectro de influência. Pois, no fundo é como nós costumamos dizer, vão ao Google, é apenas fumaça e... É o mais fácil. O Google é o mais fácil. O Google encaminha. Centra tudo, né? O amigo Google centra tudo. Exatamente. Mais uma vez, Tomás e João, muito obrigado por terem vindo até ao Aquecimento Verbal. A gente vai se cruzar e com certeza mais umas quantas vezes. Carlos, é assim. De nossa parte está tudo, pessoal. É assim. Resta dizer que vão poder ouvir o Aquecimento Verbal passa todos os sábados às 10 da manhã na Rádio Utopia e às 2 da tarde na Rádio Ideias. Domingo é a hora da Rádio Zero, às 6:30 da tarde. As repetições são à quarta-feira na Rádio Utopia, à 1 da tarde, à quarta-feira também às 2 da tarde na Rádio Ideias e na Rádio Zero às 10 da manhã, à terça-feira. O nosso blog, já sabem, aquecimentoverbal.blogspot.com, e o nosso mail, aquecimentoverbo@gmail.com. Também podem fazer aquilo que nós acabámos de dizer, que é ir ao Google e pesquisar pelo aquecimento. Gostaram verbal da emissão, não gostaram, digam coisas, pessoal, ok? Ficamos à espera das vossas opiniões para desta emissão e de outras sugestões. Se têm um projeto para apresentar, também podem vir até ao programa. Isto é um espaço que só fecha quando, porque a porta tem que estar fechada, se não faz uma barulheira. De resto, mais uma vez, muito obrigado por terem vindo até ao programa. Obrigado. Nós encontramos-nos na próxima semana. Por isso, até lá. Até para a semana, pessoal.